amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus, me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus, nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais, nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás, nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus. Me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus. Pensando em ti, jararará, pensando em ti. Cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais, nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás, nas orações que eu faço.